seria de mim se eu fosse rico, eu me pergunto. Iate, mulheres lindas, o mundo eu já teria conhecido de trás pra frente. Famoso, feliz, irreverente. É porque às vezes eu vejo Chiquinho Scarpa, o Silvio Santos, o Gugu, uma pá de cara. Fico calado, somente imaginando. O mundo é redondo e quanta gente tá me olhando. Ao mesmo tempo como eu olho pra TV, procuro explicação, não consigo entender. Parece até que eu tô ofendendo quem me olha. A minha roupa é suja, a madame me ignora. Passar por mim como se eu não fosse nada, como se eu fosse uma lata caída na calçada. Pois é, veja bem, a lata tem valor pelo menos. Pro mendigo aqui é só desprezo. Só fim de feira, fruta podre do Ceasa, meu Deus. Banho no chafariz da praça, eu não tenho nada, não sou ninguém, sou apenas mais um no mundão com família, porém nordestino, há mais de 10 anos em São Paulo, clandestino do sistema, hoje eu sou o alvo de uma pá de injustiça da sociedade. Quantas vezes na cadeia preso por vadiagem. Sem trabalho, o homem é sem valor. Mesmo sem valor, no peito só a dor. Minha fé no Senhor nunca acaba nem se abala. Sente pena ou dá risada? Humilham meus filhos com palavras. É triste conviver com a mágoa. A minha casa é o chão gelado da calçada que você gospe quando passa. Para lá, no fim da rua onde tudo é escuro demais. Escuro demais. Na favela ou num barraco, enfim, talvez eu fosse mais feliz. Talvez os meus filhos fizessem castelos de areia, teriam amizades e não doenças. Talvez não apanhassem da polícia, porque criança na verdade é sem malícia. Tem gente que pergunta pra mim como eu vivo, como eu sobrevivo na rua com mulher e filhos, pedindo esmola, trabalho, ajuda, catando ferro velho e papelão pela rua. É triste, senhor, a alma e o coração tremem, ver seu filho chorando por falta de leite, reclamando de frio em dia chuvoso. Abala o meu sistema nervoso. Ó, mãe Severina, escuto sua fala. Abençoe meu caminho, abençoe a minha estrada. Me proteja do mal que o diabo quer pra mim. Apareça, enfim, como um anjo querubim e me guia, mesmo se for pela miséria. Faz meu coração ser amor nesse chão de terra, lá no lixão onde o Brasil é de verdade. Onde o Ratinho outro dia fez reportagem, usou a minha imagem pra ganhar ibope, pra se passar como santo pra milhões de pobres. Tá aí mendigo famoso aquele dia, é, pra você ver. Mano, eu dei até entrevista. Vou te falar um negócio, mas não se assusta. Tá de pé, senta na cadeira e se segura. A minha vida é pior que o cemitério, pelo menos lá tem flor. Pra mim só sobrou o resto do resto que a sociedade sente nojo. A água que escorre do esgoto, mas a fé no Senhor nunca se abala. É triste conviver com a mágoa. A minha casa é o chão gelado da calçada que você gospe quando passa. Para lá, no fim da rua onde tudo é escuro demais. Escuro demais. TV, é pra você ver. Eu falei no começo que eu vi na TV. Chega até ser engraçado. Mendigo sem nada, sem lar, sem barraco, sem porra nenhuma, só o céu e a chuva, as estrelas e a lua no peito, a angústia. O presidente prometeu pro Nordeste acabar com a sede, matar com a febre de quem sentia fome, de quem não tinha água. Faz tempo a promessa virou mágoa. Meu padre Cícero me guie pelo certo, me mostre uma luz, não deixe o demônio de terno me atentar, mesmo na fraqueza. ou na escuridão da minha mente, com certeza eu acredito, tenho fé, não desisto. Se for pra ser esse o meu destino, eu vou até o final entre espinhos e arame. A minha fé faz de mim, irmão, um gigante. Você que passa por mim e sente medo, você que sente dó e até receio, percebe como eu que os olhos da humanidade na verdade são o espelho da mediocridade. Cê deve até tá achando estranho, é que a dureza da vida me ensinou. Enquanto você dormia ou até mesmo estudava, enquanto meus filhos, minha família sonhavam com um barraco de madeira ou de papelão, que eu, mendigo, jamais se tornasse ladrão. Seriam felizes demais num pedaço de terra, lá no Nordeste ou aqui na favela. Mas não, enquanto você faz a faculdade, gasta dinheiro pra manter a vaidade ou patrocina esse sistema covarde, os meus filhos passam dificuldade. A lágrima que escorre agora é de um sobrevivente com fé. Oh, meu Deus, minha Nossa Senhora, me dê força pra continuar de pé. Sente pena? Dá risada? Humilham meus filhos com palavras. É triste conviver com a mágoa, mas minha fé no Senhor nunca se abala. Minha casa é o chão gelado da calçada que você gospe quando passa. Bora lá, no fim da rua onde tudo é escuro demais.